A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Neste Todos os Sons, os 47 anos do Zimbo Trio. É com toda esta energia que o Zimbo Trio abre seu mais recente trabalho, o CD Zimbo Trio Autoral, apenas com composições de Hamilton Godoy. E eu tenho o prazer de receber o Zimbo hoje aqui em nossos estúdios. Hamilton, enfim, então deixaram você mostrar suas músicas? Então, foi uma colher de chá que eu ganhei do Zimbo Trio, né? Pô, demorou, hein? Demorou, só 47 anos. E aí resolvemos fazer um disco com um dos nossos componentes, né? E eu escolhi músicas que eu já tinha gravado, algumas já tinham sido gravadas, mas com formações diferentes, não em trio, né? Ao longo da nossa carreira, tinha muita coisa inédita que eu fui deixando guardado, né? E achamos que era a oportunidade de de fazer esse trabalho, né? Coincidiu com a entrada também no Zimbo do Marinho Andreotti, que é o novo contrabaixista, né, com baixo acústico, que foi o retorno do baixo. E eu e o Rubinho também tivemos a satisfação de ter o Pércio Sápia também como baterista. Esse músico muito bom, que está conosco há muito tempo, trabalha no Clã, na nossa escola de música. Ele é chefe do departamento de bateria lá, o responsável também. Ótima pessoa. Ótima pessoa, como disse o Rubinho. E aí nós unimos aí o útil ao agradável, né? E eu dei um start, quer dizer, comecei a minha carreira de compositor. Acho que ainda está em tempo. Tá, você começou bem, eu diria. É, isso que eu queria saber. Se você gostou, já é um bom passo, né? Podemos já fazer uma listinha pro volume 2. Isso, quem sabe, apareceu, né? Apareceu algum sinal aqui nos discos, aqui em cima da mesa, apareceu algum sinal das obras do Hamilton, né? Pois é, você já pode aqui fazer um levantamento. Não, é bom a gente tentar mesmo se animar, porque eu acho gostoso você ter sempre objetivos, sabe? Ter sempre desafios na vida, você não pode se acomodar, né? Isso é uma característica do Zimbo. O Zimbo sempre na carreira dele teve chance de tocar com novos músicos, demos oportunidade para alguns compositores até então desconhecidos, né? É como o meu caso, né? O que significa o Zimbo Trio para você hoje? Nossa, o Zimbo Trio, ele me deixa muito feliz, porque eu acreditei na ideia quando eu recebi o convite, né, do Rubinho, né, junto com o Luiz, mas o Rubinho que falou comigo qual era a intenção de formar aquele grupo instrumental naquela época, né, seria o primeiro grupo com uma proposta de não acompanhar ninguém, começar uma carreira solo, de fazer a música instrumental no Brasil, era na verdade um desafio, né. Então, a gente acreditou naquilo. Então, para mim, hoje, olhar e ver os países que nós visitamos, quantidade de discos, agora CDs que a gente vem, já gravou no decorrer da nossa vida, né? Vocês estão no 51º, primeiro é isso? Disco, pois é, né? Contando com os discos que nós fizemos com outros artistas, as lembranças que nós temos, né? São sempre felizes, né? A escola que depois nos ajudou também a passar experiência para os outros, a nossa editora que preserva o sistema de ensino do Clã, o selo Clã que nós fizemos de gravação. Então é muita coisa visando contribuir, sabe, com essa proposta de música, dando um grande ênfase para a música de qualidade, na verdade, mas principalmente a música instrumental. Mas isso também não nos afastou de podermos estar juntos com grandes nomes da nossa, do vocal brasileiro, né? Incluindo Elis Regina, Jair Rodrigues, Elisete Cardoso, Leila Pinheiro. Divertimento é mais um tema de Hamilton Godoy para o Zimbo Trio. Thank you. Ouvimos outra faixa do CD Zimbo Trio Autoral. É a música Divertimento, composição do pianista Hamilton Godoy. Quem fala agora é o baterista Rubinho Barsotti sobre o comecinho do Zimbo. Acho que quem abriu o nosso caminho foi o primeiro show nosso com a Norma Bengel na Boate Oasis. Isso foi marcante para nós. Foi em 64, isso, foi não é? Em 64. Em março de 64. 17 de março. Nessa época, quando vocês formaram o Zimbo, nesse caso, com o primeiro trabalho profissional acompanhando a Norma, sim. Já existia antes um grupo com quem era? Era com o Moacir? Era o Moacir Peixoto? Não, isso você e o Luiz Chaves, ou isso é bem anterior? É bem anterior. Isso era um trabalho do bar, Baiuca. Uhum. Bar e restaurante a Baiuca, na Praça Roosevelt. Fui chamado para tocar com o Moacir Peixoto. E o baixista era o Luiz Chaves. Este era o som do Zimbo Trio em 1964. Quando vocês formaram o Zimbo, nesse caso, com o primeiro trabalho profissional acompanhando a Norma, sim. Já existia antes um grupo com quem era? Era com o Moacir? Era o Moacir Peixoto? Não, isso você e o Luiz Chaves, ou isso é bem anterior? É bem anterior. Isso era um trabalho do bar, Baiuca. Uhum. Bar e restaurante a Baiuca, na Praça Roosevelt. Eu fui chamado para tocar com o Moacir Peixoto. E o baixista era o Luiz Chaves. E agora, Pércio Sá, me conta qual a sua satisfação em hoje fazer parte de um grupo como esse, que tem todo esse histórico. Você falou a palavra-chave, satisfação. Né? Para mim é satisfação, missão, são vários sentimentos ao mesmo tempo. Né? É meio indescritível assim, dizer o que é tocar no Zimbo Trio. A gente foi fazer um show em Xangai, e lá em Xangai é que a ficha caiu. Eu olhei para o piano, vi o Hamilton Godoy, e um banner escrito Zimbo Trio. Aí que eu fui acordar para onde eu estava, com quem eu estava tocando. E como foi um convite do Rubinho, que é um mestre, um amigo, um irmão, né? Junto com o Hamilton também. Então eu estava mais em casa ainda, e aí a ficha caiu de uma vez, né? Bom, então eu hoje toco no Zimbo Trio, que ótimo. Mas sempre esperando que o Rubinho voltasse. Só que o Rubinho voltou E eles não me deixaram embora. Então, compraram o passe dele. Compraram meu passe e eu estou feliz da vida. Para mim é uma honra, na verdade, tocar com o Jimbo Trio, né? Mas é fantástico. A presença do seu pai nessa história toda, sim, né? Sim, é. Eu só me tornei baterista porque meu pai, que era músico, disse o seguinte: se você quer tocar bateria, você vai ter que ir para o clã. Eu falei, não, eu não quero ir pro clã, porque no clã eles tocam samba. Você falou, não interessa, você gosta de rock, mas você vai... Ou você vai pro clã ou você não toca bateria. E ele acertou na mosca, né? Então, fala um pouquinho do seu pai, Pércio. Meu pai, Gilberto Sápia, tocou nos Demônios da Garoa, no primeiro disco. Cantou na orquestra do Elcio Álvares, fez a dupla Ouro e Prata. Cantou nos Uirapurus. Foi um músico até eu... Atuante. É, foi. O Rubinho encontrava com ele nas sempre, rádios, nos corredores da rádio. Me dava muito bem com ele. Marinho, você chegou no Zimbo Trio. Como você está se dando com o pessoal? Esse pessoal que tem a fama de não brigarem. Pois é. Eu estava uma segunda-feira em casa, me preparando para sair para um trabalho. Aí recebi uma ligação. Foi do Pércio. Falei assim, olha... Você está com o seu passaporte em dia? Tô. Falei, então você vai receber uma ligação daqui a pouquinho. Falei, tá bom. Então tá legal. Aí ligou a Dani Godoy, que é produtora, filha do Hamilton. Falou assim, olha, explicou, vai ter uma viagem para Xangai. Você pode fazer essa viagem? Falei assim, posso. Tá, então tá bom. Então vamos conversando aí, acertar os detalhes. E toda segunda noite eu toco num bar em São Paulo, aqui na Vila Madalena. Aí à noite estava o Hamilton Godoy sentado numa mesa ali e eu falei, nossa, a coisa é séria, né? Aí deu uma canja, a gente tocou, a gente já tinha dado uma canja muitos anos atrás. Então essa chegada no Zimbo traz isso, traz muita responsabilidade pelo que é o grupo, né? Pelo que o grupo fez história, faz parte da história da música brasileira. E de repente você se vê no meio dessa história, né? Você tem que... Poxa, era o Luiz Chaves, depois foi o Itamar e aí eu entrei. Então, músicos super bons, músicos responsáveis, e você tem que segurar a onda. Do álbum Zimbo Trio Autoral, vamos ouvir Teste de Som, Rubinho Barsotti na bateria. Nesse disco, no Zimbo Autoral, Rubinho Barsotti, a música Teste de Som é você, né, Rubinho, na bateria? Sou eu. Foi dividido, foi dividido entre eu e o Pércio, né? Como é que vocês fazem isso? Com muita amizade, com muito carinho, com muita fraternidade, não tem problema nenhum, porque o Pércio entrou em relação, eu fiquei doente, tive um problema. Essa viagem que eles fizeram para a China, né? Eu não pude ir, porque eram 23 horas de avião. De avião. E quem me substituiu foi o Pércio. Então ele permaneceu porque, além de ser um ótimo músico, ótimo baterista, é uma ótima pessoa também. Só que realmente, música é um negócio interessante. Você, cada músico tem a sua vida, né? Cada músico tem o seu mundo musical, tem a sua forma de expressar. Quando o Marinho chegou, trazendo de volta para o trio, contrabaixo acústico, nós tivemos que reensaiar, reaprender, refazer os arranjos, porque o Itamar com o Zimbo tocava contrabaixo elétrico. Elétrico. É um outro instrumento. E acabamos ganhando com isso, Lia. Você vai ver aí a participação no disco, né? Eu sinto, né? A gente começou a ensaiar, preparar, né? Tivemos muitos ensaios para poder fazer uma gravação como essa ao vivo, que foi ao vivo, né? O Teatro FECAP, aqui em São Paulo, né? Quando nós chegamos a esse ponto, nós já estávamos nos conhecendo muito mais. Outra música que tem aqui, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, Milton, é essa Teus Olhos. Essa você começa... Em piano solo e depois entra o pessoal. Como você compôs essa música? Porque ela tem um arranjo complicadinho, imagino. É, engraçado. Ela tem uma forma, assim, eu acho que é uma forma meio erudita, né? Ela tem dois movimentos. A ideia foi fazer uma música quase que descritiva, né? Como se tivesse uma imagem qualquer na cabeça, né? Quando eu fiz a primeira parte da música, eu achei que ela tinha que ter uma complementação. Quase que imediatamente brotou o segundo movimento dela. Então, quem ouvir vai perceber que a primeira exposição ela é bastante lírico, assim. O trabalho da bateria, já desde o começo, o efeito que o Pércio faz nos pratos, né? É bem bonito. É bonito, cria um clima, dá, é aquele primeiro acorde, aí o baixo entra, faz a sustentação e começa a brotar aquele fio melódico, né? E o segundo movimento é um movimento com swing, quer dizer... Mesmo que você fosse considerar uma música erudita, você tem uma música toda ela escrita. Você vê que ela não tem espaço para improvisação. É um tipo de arranjo que está fechado, é um pacote fechado. Né? Mas ela tem uma ideia musical que acaba se complementando. Ouvimos Teus Olhos, tema de Hamilton Godoy, para o CD Zimbo Trio Autoral, gravado no Teatro FECAP em novembro de 2010. O Todos os Sons volta logo após o intervalo. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. E hoje aqui no Todos os Sons, eu tenho a honra de receber o Zimbo Trio. Trio formado no final da década de 1963 por Hamilton Godoy ao piano, Rubinho Barsotti na bateria e Luiz Chaves no contrabaixo. Com a saída de Luiz Chaves por problemas de saúde, Itamar Colasso entrou para o trio com seu baixo elétrico. E o paraense Luiz Chaves morreu em fevereiro de 2007. Hoje, o Zimbo é Hamilton Godoy, Mário Andreotti e Pércio Sápia, com Rubinho Barsotti participando de alguns shows e disco. Rubinho, eu queria perguntar para você. Você fez parte do grupo, você tocou, a gente falou há pouco, do Dick Farney. Você também tocou na orquestra do Simonetti. Sim. O negócio foi, você participou de grupos bons, não? Sim, eu fui chamado pelo Simonetti, a gente se encontrou e foi um encontro feliz. Foi num festival de jazz tal, aqui em São Paulo, e ele me viu tocando e me convidou para gravar com ele. E ele gravava era o diretor musical da RGE, que tinha um estúdio na rua Paula Souza, exatamente no prédio onde tinha a Rádio Bandeirantes também. E eu era efetivo de todas as gravações. Tudo que aparecia para gravar era eu que fazia. Durante muitos anos, durante uns 8 anos, 10 anos, por volta disso. E nessa época, começaram a borbulhar vários grupos instrumentais, não foi? Foi a época, acho que nunca se teve tantos grupos como naquela época, do meados dos anos 60, não é não, Hamilton? Sérgio Mendes, um sexteto Sérgio Mendes muito bom, inclusive. Foi uma coisa interessante. Eu acho que o Zimbo Trio teve um papel importante nessa fase, porque o primeiro disco instrumental, fazendo essa nova música popular brasileira, extrovertido, não mais de bossa nova, porque a bossa nova era uma coisa que foi... Intimista, né? Bastante intimista, né? Era um instrumento, a voz era como se fosse um instrumento, né? E o João Gilberto personificou bem isso. Mas pelo menos podia se ouvir uma harmonia legal, porque os recursos de gravação não eram recursos tão grandes, né? Na época era tudo monaural, quer dizer, um canal só. E aquela simplificação, eu achei que foi se esgotando, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Né? Nós somos no final da década de 63. Assim como nós estávamos tocando num bar chamado Baiuca, desenvolvendo uma nova forma de se expressar, muito mais extrovertida, estava acontecendo também no Rio, Beco das Garrafas, um outro movimento similar a isso, né? Mas São Paulo estava muito forte com os seus músicos e com a sua música. Quando o nosso disco apareceu, foi surpreendente. Ele foi para o primeiro lugar na parada de sucesso. Durante muito tempo, né? É, aquele primeiro Fino da Bossa, que foi um disco com vários artistas, nós tínhamos uma faixa, que era Garota de Ipanema. Logo em seguida saiu o nosso primeiro volume. Ele também foi para o primeiro lugar. Imagina, um disco instrumental ocupando um espaço desse. E isso estimulou as gravadoras a perceberam que tinham ali um mercado, né? Existia um público para aquilo, que eram os universitários, os estudantes, que chamavam, davam ao movimento uma dimensão muito grande. Começaram a dar oportunidade. Aí apareceu Bossa Rio, né? O Samba Lanço. O Som 3. E foram aparecendo excelentes formações de trio igual ao Zimbo, né? Quer dizer, e as gravadoras abriram espaço para esse tipo de música. E as rádios divulgavam esse tipo de música. Olha, nós chegamos a contar uma época, no Brasil todo, que a gente viajava muito, acho que chegou por volta de uns 80 grupos instrumentais nessa formação. Nossa. Entre os que eram mais conhecidos e os não conhecidos, né? E agora a gente vai ouvir uma música para lembrar o contrabaixista Luiz Chaves, a composição dele, O Norte. Thank you. Ouvimos o Norte, tema do contrabaixista Luiz Chaves para o primeiro LP do Zimbo Trio, chamado Volume 1. E agora os dois novos integrantes do Zimbo falam de seus trabalhos anteriores. Pércio Sápia. Eu comecei tocando numa banda de rock que chamava Zero Hora. Uma banda assim que era considerado o Deep Purple da Vila Santa Catarina, que a gente fazia um barulho inacreditável. Foi uma experiência boa, porque a gente abria show para Raul Seixas, Made in Brasil, então você começa a ter contato com aparelhagem, essas coisas que nessa época era importante. Depois, junto com Queco Brandão, Eduardo Santana, que é do Trovadores Urbanos, Roberto Tafuri e Olivier, Marc Ferrandot, saxofonista, a gente fundou um conjunto que chamava Ópera Brasil. A gente tocava muito no Lira Paulistana, que não existe mais. Naquela vanguarda paulistana, aquela coisa que aconteceu junto com Arrigo Barnabé e tal. Então a gente fazia muita coisa junto. Depois de um tempo tocando com eles, eu acho que eu comecei a tocar muito em bares. Então eu toquei muito com o Lito Robledo, com o Fernando Mota, com o Itamar Colasso. E aí já tinha uma ligação com o clã muito forte. Então muita gente do clã me convidava para tocar. E aí Débora Gurgel também, não é? Então, com a Débora e com o Itamar a gente fez o Triálogo, que foi um trio que começou com músicas da Débora só, autoral, né? O Triálogo começou ao contrário do Zimbo Trio. Talvez por isso tenha acabado também. Eu acho que, né, a gente fez só com músicas dela. Ela era aluna do Hamilton na época e o Hamilton ajudou bastante a gente. A gente foi classificado por um prêmio Visa. Chegamos até a semifinal desse prêmio Visa. Foi fantástico pra gente. A gente veio até aqui conversar com você até. Aí o Itamar tava tocando com o Zimbo Trio. Então o Triálogo ficou um pouco assim em segundo plano, né? A gente trabalhando bastante, eu dando muita aula também. E aí surgiu o convite do Zimbo. Do Zimbo. Eu só tô resumindo assim, mas eu toquei com muita gente. Que ano você entrou no Zimbo, então? No Zimbo, ano passado, em fevereiro de... janeiro de 2010. E Marinho, você tava fazendo o quê quando o pessoal te ligou? Bom, só vou começar o meu retrospecto assim. Eu comecei tocando numa banda, fazia baile, num bar aqui de Pinheiro chamado Bar Avenida. Dali eu entrei para a Orquestra Jazz Sinfônica, que era uma orquestra que me chamou a atenção, porque a linguagem da música popular, sinfônica, mas com a linguagem da música popular. Uhum. Quer dizer, e desses dois trabalhos, de conhecer essas pessoas, aí eu fui fazendo vários outros trabalhos, né? Assim, tocando em bar, como perto, do mesmo jeito que ele, tocando em bar, mas alguns trabalhos mais específicos, instrumentais. Um trabalho que a gente tocou junto foi com o Conrado Paulino, Fernando Correia. A gente acabou de gravar no começo do ano um CD com um septeto. Ainda vai sair esse CD. Gravamos, o Hamilton também teve a participação com o Lelo, né? Disco do Lelo, que é baterista da Mantiqueira. Com a Débora, eu toco num bar toda segunda-feira, que é um septeto, com os Alcântaras. Daniel, Vitor e Carlos Alberto Alcântara, Maurício de Souza, Cuca Teixeira e eu e a Débora. E agora, o Zimbo. Do Zimbo Trio Autoral, Calcaia do Alto. Thank you. Ouvimos de Hamilton Godoy, Calcaia do Alto, com o Zimbo Trio. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Rubinho, de onde surgiu o nome Zimbo? A busca era, não era para, quer dizer, evitar que fosse pessoal, fulano de tal e seu trio. E seu trio. Era englobar todo mundo com a mesma responsabilidade, com o mesmo amor, com a mesma participação. A minha cabeça funcionava dessa maneira. No dicionário existe uma palavra Jimbo, com J. E me falaram que Jimbo, com J, era a maneira caipira de se falar Zimbo, com Z. Que diz que mostra um caminho bonito, entendeu? Florido, felicidade. Próspero. Exato. Com esse, com Z, que é o certo. Zimbo era uma antiga moeda do Congo. Foi trazida para o Brasil com esse sentido que o Rubinho falou, de felicidade. Por isso o nome constava do dicionário afro-brasileiro. Né? Eu vou deixar para o Rubinho escolher uma música do amigo dele, do Hamilton, para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, eu escolho ou Notas que Falam ou Tributo ao Casé. Então a gente ouve Notas que Falam. Parceria. Que é a sua parceria com a Dulce. Isso, é bom mostrar também que está legal essa música aí. Parceria com a pianista Dulce Auriemmo. Eu agradeço a cada um de vocês a participação aqui, a vinda ao programa para conversar. E espero tê-los logo de volta com o volume 2, o Autoral 2. Com Deus te ouça, viu? E cada um de nós também agradece a participação de estarmos junto de você. Obrigada, Perto. Obrigada, obrigado, Maria. Obrigado. Obrigado ao nosso anjo de guarda lá. Sérgio, do outro lado lá. É. Notas que Falam, parceria de Hamilton Godoy e Dulce Auriemmo com o Zimbo Trio. Gravação realizada em novembro de 2010 no Teatro FECAP, aqui em São Paulo. O Todos os Sons de hoje teve trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro e Adriano Vieira. Apoio de produção, Paula Faustino. Voltamos no próximo sábado, às 8 da noite. Um bom domingo a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. O ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.